Quando chega a vez de Marco Antônio, ele inicia o discurso com uma declaração surpreendente. Ele concorda com todos, enaltecendo Brutus como um homem honrado. Depois de esclarecer a todos que está de acordo com eles, o palco está montado para a retórica de Marco Antônio. Durante o discurso, ele usa argumentos emotivos inteligentes para levar os ouvintes a concluir que o assassinato foi injustificado e que o assassino deve ser banido. Se ele tivesse começado afirmando isso, que era a sua verdadeira opinião sobre a questão, ninguém teria escutado. Então, em vez de obstruir e se tornar um obstáculo, ele começa concordando para conseguir assumir o papel de seguidor. Marco Antônio deveria ter sido faixa preta no Aikido da opinião. E, com habilidades retóricas desse nível, Shakespeare, que escreveu tudo, deveria ter entrado para a política. Primeiro concorde, depois conduz em resumo. Não se deve trair os próprios valores e princípios ao usar o Aikido da opinião. Você também não deve precisar mentir. Toda a empatia deve estar pautada na sinceridade. Às vezes não há problema em descobrir valores ou opiniões comuns. Mas existem situações em que pode ser muito mais difícil. Em negociações e debates, pressupõe-se que partes diferentes tenham opiniões opostas. Se você discordar muito da questão em discussão ou negociação, pode ser uma boa ideia encontrar outra questão onde exista um denominador comum. Se você não encontrar nenhum denominador comum, o que pode acontecer se estiver discutindo com alguém cabeça dura? Você pode dizer: se eu fosse você, estaria me sentindo da mesma maneira. Também estaria chateado por causa das mentiras que contaram. Naturalmente, isso é sempre verdade. Se você fosse a outra pessoa, é claro que se sentiria assim. Se alguém romper na sala com uma nuvem negra de raiva pairando sobre a cabeça, der um soco na mesa e gritar: isto é inaceitável, vírgula, o melhor a fazer é levantar, deixar de lado ruidosamente o que estiver fazendo e falar bem alto: concordo. Entendo completamente porque você acha inaceitável. Se eu fosse você, acharia o mesmo. Ou seja, use o Aikido da opinião, além de corresponder à linguagem corporal, tom de voz e nível de energia. Em seguida, depois de diminuir um pouco o volume e o ritmo da sua voz e talvez até sentar-se na beira da mesa, continue: mas sabe de uma coisa? Acho que dá para resolver. Você começa a conduzir, tanto em direção a um estado emocional mais adequado quanto a uma nova abordagem ou ideia que você tem e que possa mudar a ideia que a pessoa tem da situação, além de estabelecer uma base sólida para resolverem o problema juntos. É uma ótima forma de extinguir o fogo de pessoas com temperamento inflamado. Quem está irritado procura oposição, uma briga, e deseja que alguém entre na sua frente para poder jogar a própria raiva. Aceitando a raiva, afirmando que ele tem o direito de estar bravo e concordando com ele, você pode subjugar a raiva dele rapidamente. A sua meta é, como sempre acontece na empatia, permitir que a outra pessoa perceba que, 32, você a entende, que você sente o mesmo e é igual a ela. Assim, ela também estará muito mais disposta a ouvir as suas sugestões. Se você aparentar estar no mesmo lugar, a pessoa fará um esforço maior para enxergar o valor das suas ideias, já que este é um jeito de manter a empatia. Se eu estivesse na sua situação, eu me sentiria exatamente assim. Simples assim. Kung Fu da opinião, estilo e no ataque, mas oculto, conectando afirmações diferentes. Uma técnica simples para uma concordância aparente e para levar as pessoas a aceitar argumentos possivelmente duvidosos é usar a palavra em vez de mas. A palavra mas sinaliza reserva, enquanto conecta frases e afirmações. A função conectiva do i é tão forte que não faz diferença se as duas afirmações conectadas de fato se contradizem. Bons políticos aprenderam como usar ligações com i. Compare estas duas situações, em que a Agneta, que é política, começa a conquistar rapidamente alguns pontos populistas, falando sobre algo que todos consideram importante. Situação Agneta: queremos melhorar o sistema de saúde, então precisamos aumentar os impostos. Annefrid: queremos melhorar o sistema de saúde também, mas queremos diminuir os impostos. Situação 2 Agneta: queremos melhorar o sistema de saúde, então precisamos aumentar os impostos. Annefrid: concordo com você. Precisamos melhorar o sistema de saúde, e é por isso que queremos diminuir os impostos. No primeiro debate, Annefrid posiciona-se na oposição, usando a palavra mas, o que significa que está contradizendo Agneta. Ao fazer isso, Annefrid já está perdendo muitos votos. No segundo debate, Annefrid conquistará facilmente os mesmos pontos de Agneta, apesar de não ter mudado a sua mensagem e de ainda opor-se a ela, e imprime uma qualidade quase causal a qualquer afirmação. O que vem depois do "e" é percebido como uma consequência quase inevitável do que o precede. A reserva expressa por mais surte o efeito oposto. Como fazer amigos por correspondência ou empatia por e-mail, os mesmos princípios que você usaria no encontro pessoal ou telefonema se aplicam a comunicações escritas, que vêm se tornando cada vez mais importantes na vida das pessoas graças a novas tecnologias como e-mails, mensagens de texto e salas de bate-papo. A principal diferença é a impossibilidade de se adaptar a fatores como linguagem corporal ou o ritmo da fala. Entretanto, ainda assim é possível acompanhar as experiências, opiniões e expectativas da outra pessoa, até mesmo na escrita. Você pode tentar acompanhar o tom ou o humor também. A pessoa do outro lado é séria, despreocupada, formal ou informal. A redação consiste em frases longas ou curtas, vários parágrafos curtos ou um parágrafo longo, e o uso de linguagem pessoal, como jargão ou expressões estrangeiras. Consegue identificar alguma palavra de transe? Descubra a forma de expressão que a pessoa está usando e adapte-se a ela o máximo possível. Se receber este e-mail, e aí? Tudo certo pra sexta? Vai rolar? / Você não deve responder assim: "Oi, Samus, 33. Investiguei a questão e concluí que a solução mais eficaz seria marcar o encontro para tarde. Por favor, dê-me um retorno, como você desejar, confirmando se a proposta está de acordo com a sua agenda." Atenciosamente, Henrique Fechels. Uma resposta mais adequada seria: "Oi, pode ficar para sexta tarde." HF. Isso é especialmente importante em casos de comunicação por e-mail. O e-mail não substituiu, como previam, as cartas. Pelo menos não em termos de como usamos para a comunicação. Mais exatamente, o e-mail substituiu os telefonemas. Ao enviar e-mails, nós nos expressamos de modo muito próximo ao modo como falamos. O problema é que a fala é inteiramente dependente do uso que fazemos da voz e do rosto, ou até do corpo, para fazer sentido. Precisamos do tom da voz, ritmo, entonação mais forte ou mais suave no fim das frases, ênfase ao usar as sobrancelhas, movimentos da cabeça, etc., para realmente conseguir decodificar o que é dito para nós. Falarei mais a respeito do uso das expressões faciais para enfatizar as palavras. Mas, no e-mail, nada disso está disponível. Usamos as palavras do mesmo modo que fazemos ao falar, mas sem a estrutura necessária para posicioná-las e entendê-las adequadamente. É por isso que inventaram emoticons ou similes. Os mais comuns são "e", traço, "mas", "e", "p" também são conhecidos, assim como vários outros, como 8 igual B barra vertical, por exemplo. Embora raramente precisemos usar um emoticon representando uma pessoa que usa óculos, com enchimento nos lábios e um chapéu de chefe, o fato é que tivemos de construir todo um alfabeto de símbolos abstratos para esclarecer o que queremos dizer. Contudo, ainda não é suficiente. Também usamos acrônimos estranhos, como LOL, INHO, RS, HOTFLOW. Caso não conheça, eles significam "dando gargalhadas", na minha humilde opinião, "risos" e "rolado no chão de tanto rir", respectivamente, etc. Para garantir que as pessoas não levem uma piada a sério nem achem que estamos tentando aparecer, usar as mesmas palavras, frases e descrições da outra pessoa torna-se vital, porque não é apenas um jeito de estabelecer empatia, mas também de criar algum nível de compreensão. Um atalho antigo levar as pessoas a falar sobre si mesmas: o fato de que todos querem mais é falar sobre si mesmos é uma gota de sabedoria antiga. Dale Carnegie, mestre pioneiro da empatia, no seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, publicado em 1936, afirma que, se deseja que as pessoas pensem que você é um ótimo parceiro para conversas, tudo o que precisa fazer é deixar que falem sobre si mesmas. Depois, basta balançar a cabeça e emitir um ruído encorajador de vez em quando. Conseguir que alguém fale sobre si mesmo, naturalmente, também é uma boa maneira de conduzi-lo a um estado em que não preste atenção conscientemente ao que você está fazendo, como mencionei antes. É uma boa ideia para ocasiões em que você gostaria de praticar a correspondência da linguagem corporal. Levar as pessoas a falar sobre si mesmas é, sobretudo, um atalho veloz para a empatia. Testando, tendo certeza de que existe empatia, há várias formas diferentes de verificar se existe empatia entre você e outra pessoa. Um dos motivos para estabelecer empatia é permitir que você conduza o outro. Então, por que não começar verificando se você consegue fazer isso? Mude algo na sua linguagem corporal ou no ritmo da fala e veja se a outra pessoa acompanha você. Se ela estiver acompanhando, fará a 34. Mesma mudança. Quando existe empatia, Vocês têm turnos conduzindo e acompanhando um ao outro. Se a pessoa com quem você estiver estabelecendo empatia não o acompanhar quando você tentar conduzi-la, volte a acompanhá-la e restabeleça o relacionamento. Depois, espere uma oportunidade nova para começar a conduzir. A maioria das interações envolve acompanhamento e condução constantes, indo e voltando, até que as duas partes cheguem a um acordo. Senão a conversa termina. Funciona assim. Onde está o foco dele? Observar onde a pessoa está concentrando a atenção é uma coisa boa de fazer se você deseja saber se tem o interesse dela. Ela deve estar confortavelmente sentada, de preferência com os dois pés no chão ou uma perna cruzada sobre a outra, ficando claro que ela não está prestes a sair. Se você estiver de pé, os pés da pessoa devem estar apontados para você. Não importa se as pernas estiverem cruzadas ou não. A posição com as pernas bem abertas e talvez até com os polegares dentro dos bolsos da calça revela uma atitude confiante. É uma pose máscula, mas usada pelos homens. Alguém cujas pernas estejam paralelas está adotando uma atitude neutra em relação a você. Pernas cruzadas significam que a pessoa precisa ir ao banheiro ou que se sente inferior a você. Todas essas posições diferentes das pernas, porém, significam que a pessoa está preparada para ouvir. A única diferença é onde o dono das pernas se posiciona na escala social em relação a você. Por outro lado, uma posição de cowboy, com uma perna levemente curvada e o pé apontando para o lado, indica que a pessoa já está se distanciando mentalmente de você.